Sucesso Pietro Vilares 2020! Liga, miserável! Chora, desgrama! Deixou, falou que queria me ver sofrer. Porque não vai se e cuidar da sua vida. E então liga, miséria, chora, desgrama. Manda uma mensagem, me segue no Instagram. Olha o WhatsApp pra ver se estou online. E só pra te lembrar que sou teu ex, eu já te bloqueei. E então liga, miséria, chora, desgrama. Manda mensagem, me segue no Instagram. Olha o WhatsApp pra ver se estou online. E só pra te lembrar que sou teu ex, eu já te bloqueei. Porque não vai se e cuidar da sua vida. Não quero mais você. Então liga, miséria, chora, desgrama. Manda mensagem, me segue no Instagram. Olha o WhatsApp pra ver se estou online. E só pra te lembrar que sou teu ex, eu já te bloqueei. Então liga, miséria, chora, desgrama. Manda mensagem, me segue no Instagram. Olha o WhatsApp pra ver se estou online. E só pra te lembrar que sou teu ex, eu já te bloqueei. E só pra te lembrar que sou teu ex, eu já te bloqueei. Te bloqueei. Rapaz.